A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Bem, é certo que as mulheres nuas sempre atraíam ali uma grande audiência na televisão e isso foi forte nas nossas pré-adolescências, obviamente estou falando dos garotos, né? Porque a gente buscava ali inspirações em programas como o Sala Especial, Cine Privé e sempre elogiada e aclamada Emanuele. Então, já falamos diversas vezes aqui no Agente 86 que íamos ali semanalmente, de maneira sorrateira, até as salas das nossas casas para vermos ali aquelas obras televisivas que, através daquelas histórias bem malucas, iam criando situações que indubitavelmente chegariam em um momento ali de amor entre um casal, né? Nos mostrando ali os desejados corpos nus, nos nossos casos das garotas, ainda bem. não queríamos ver as bengas dos rapazes. Do Léo Maia. Mas nem sempre essas histórias nos prendiam a atenção, né? E a gente torcia para que chegasse logo o momento em que veríamos ali aquele belíssimo par de seios nas nossas telas, ou porque não uma lapa de bunda, né? E às vezes aparecia ali alguns pentelhos. Sempre tinha uma selva, né? Uma Cláudia Ohana ali na sua frente. Como mudou, né? Naquela época as meninas tinham a chinchila ali, e o que é muito diferente hoje, né? Hoje, para quem acompanha aí, a tendência hoje é. Pra quem acompanha aí. A tendência hoje é um carequismo ali das partes baixas, né? É como diriam os americanos, depilação brasileira. Isso, depilação brasileira, tem até esse nome, exatamente. Então, quando achamos que passaremos a adolescência inteira ali aguardando as preliminares da porno chanchada, surgiu exatamente no dia 23 de agosto de 1991, obviamente no SBT, um programa liderado pelo comandante Luiz Carlos Miele, que veio para revolucionar, pois exatamente como sonhávamos, tinha como uma mola propulsora a nudez gratuita. Sem frescuras ou sem rodeios, estamos falando do programa Coquetel. Que beleza! Pelo SBT, o programa mais gostoso do Brasil, Coquetel. Comemorando seu primeiro aniversário. O Miele, que já era envolvido ali no show business como produtor e diretor de espetáculos, inclusive ele dirigiu shows do Roberto Carlos, do Wilson Simonal, Peri Ribeiro e tantos outros, né? Então, ele achou que poderia ser uma fantástica ideia fazer um programa onde todo o cenário fosse ali ambientado como um navio, um transatlântico, que houvesse ali esquetes musicais e competições entre casais. Tudo isso encharcado de nudez da cintura para cima de dezenas de garotas, Alexandre, que permeavam ali o programa. Então, tudo era motivo para as meninas colocarem os peitos para fora. A gente nem precisava torcer muito, né? Não precisava. Em algum momento eles iam aparecer, cara. Era tão gratuito, cara. Qualquer coisa era motivo para botar as tetas para fora. E elas ali, naqueles figurinos náuticos, afinal de contas, eles estavam num navio. Era simplesmente fantástico, porque na abertura e no encerramento de cada bloco, saindo ou voltando ali dos comerciais, a produção soltava a vinheta Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti. E lá vinha. E a mulher pá! Colocava os meninos pra fora. Era ótimo, cara. Naquela época, a ditadura do silicone ainda não tinha sido instaurada, né? Então, os peitinhos nos anos 80 eram, né, saca, pequenininhos ali. Alguns até ovos fritos. Isso, exatamente. Alguns que pareciam de uma menina de 11 anos, cara. Mas o Miele deve ter inventado aquilo durante um porre de gin ali, né? Porque era ao mesmo tempo fantástico e até doentio, por que não? Porque, como eu falei, havia durante o programa uma competição de casais e durante essa competição eles ficavam de roupão. Lembra disso? Exato. É. E em um determinado momento havia ali uma prova que consistia em um strip parcial dos concorrentes, onde cada peça tirada valia algumas dezenas de pontos. E o limite era o cara ficando só de cueca, né? E a moça, obviamente, só de calcinha. E esse coquetel, ele foi inspirado em um programa italiano chamado Colpo Grosso. Ó, que cara, belo nome. Eu acho que essa ideia aí da competição era coisa do Silvio Santos. É, porque pro Silvio Santos tudo tinha que ter tinha competição. Que ter competição. Só que eu acho que os executivos do SBT o impediram de fazer isso dentro do programa do domingo. Domingo no parque. Domingo no parque. Imagina a tiazinha pá, botando as tetas pra fora. Eu acho. Ou na hora que abrir a tampinha lá, né? Sai uma cobra, pá, bota a teta pra fora. Já que tem uma cobra. E tinha também aquelas garotas que representavam os estados. Sempre a federação botando ali os peitos de fora. É, né? Tinha a garota São Paulo, Pernambuco, Ceará, enfim, todo o estado era representado por peitos pra fora. Cara, eu adorava aquilo. E tinha sempre várias provas, né? Lembra do frio e calor? Vamos lá, vai pra frente. Mais frio ou mais calor? Essa também é difícil, é roladinha. Mais calor. Por quanto? 40 mil. 40 mil mais calor? 40 mil, que perigo, 40 mil mais calor. 40 mil mais calor. Falei que era um perigo, ela tava com mais frio. Você baixa. Ah, sim, para... verdade. Que era mais ou menos assim. Tinham várias plaquinhas fechadas, né? Isso. Com fotos de uma mulher com um determinado número de peças de roupa. Aí o cara, frio ou calor, seu João? É. Aí ele, ah, calor. Então, a próxima foto que fosse virada ali na plaquinha, se a mulher tivesse com menos roupa, era calor. Se tivesse com mais roupa, era frio. Isso aí, Walter, responde à intervenção do Silvio Santos, porque esse tipo de brincadeira até hoje impera nos programas. Exatamente, infantis, de plaquinhas que exato, se viram. Essas plaquinhas que se viram. Desde o Bozo, chegando até agora no Bom Dia e Companhia. O Bozo lá. Também, imagina a Bozolina. Pá! Frio ou calor? Peito pra fora. Da vovó Mafalda. Da vovó Mafalda. E tinha umas meninas que não tinham sensualidade nenhuma ali. É porque eu imagino como era a seleção de casting do Miele, né, cara? Porque o Miele, ele sempre perambulou pelo Baixo Augusto ali. Exatamente. Então, eu acho que a seleção de casting passava pela Rua Augusta ou atrás do Jockey Club, então, viu? E ele, durante o programa, ele convocava meninas acima de 18 anos... pra mandar um currículo, sei lá o quê. Um pentículo. Pro programa Coquetel São Paulo, CEP 02090. Acho que... Mandando o currículo, o pentículo e o cetículo com a foto. E você lembra que no final também tinha ali um striptease quase completo, né? Porque ficava ali meio na penumbra e a perseguida da moça, ela não era exposta. Verdade, aparecia a bunda. Dava quase os ver uns pentelinhos ali, cara. Era quase igual aquele striptease do Jô Soares. Que ele ficava na cadeira, a mulher ia tirando a roupa e voa. Lembra das garotas Tintim, Alexandre? Sim, verdade. Que elas tinham nomes de fruta. Aí, tá vendo? Foram as precursoras aí das moças do funk. É, mulher melancia, mulher cereja. É verdade. Acho que naquela época tinha exatamente a morango, você lembrou bem. E os jogos, né, cara? Tinha aquele, eu me lembro do Estrela Iluminada. Exato. O coquetel de frutas, obviamente. O frio calor, como você falou. O jogo da super estrela. Cara, sempre tinha que ter uma putaria no meio dos jogos. Sempre tinha, cara. Tinha aquela Mônica Schiavon que ficava no bar ali e ela nunca tirava a roupa. E era a que eu mais torcia pra tirar a roupa. Nunca tirava a roupa. Eu andei pesquisando, Alexandre, algumas mulheres frutas no Facebook pra saber. Pra saber. Que fim levou. Que fim levou. Eu não sei se é a mesma. É que não dá pra saber se era a mesma e tal. Ela não ia colocar no Facebook, ela mostrava os peitos quando ela tinha 20 anos, lógico, né? Lógico. Se for a mesma, ela tem família e tudo mais. Filho. Ah, hoje já tá... não sei, tinha várias lá. Teve uma que eu achei que era parecida. Mas... Outra, Alexandre, que eu encontrei no Facebook e acho que é a mesma, é uma tal de Suzy Aires, que é atriz do SBT hoje. Ah, então só pode ser, né? Mas você pediu pra adicionar? Daí apareceu no Facebook dela, Walter Rezende quer ser seu amigo. Eu não pedi. Eu ia pedir pra te botar uma foto com os peitos pra fora no perfil, sabe? Não deveria ser o perfil dela. Foto. Então, ó, tá aqui, Alexandre, dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma sacada. Eu não sei se é ela ou não, mas ela tem idade pra isso. Ó, tem uma aqui, que era mulher fruta, é uma tal de Vânia Acaiaba. Essa eu não lembro. Bonita moça, não sei se é ela. Aqui no Facebook fala que... Não deve existir muitas Vânias Acaiabas no mundo, né? Imagino que não. Nosso sempre presente ouvinte, Adolfo Correia, nos mandou um e-mail aqui falando o seguinte, abre aspas. Cara, eu sempre quis ser o Miele. É verdade, né, cara? Que vida e tanto que ele levava, né? Ele sempre esteve cercado de mulheres, tomou todas as biritas, viajou o mundo e ainda ganhava para isso. Nos idos de 90, no auge de nossas TVs com seletor, que é seletor de catraca, né? Que é racatacataca. Em 90, você tinha um seletor, o Adolfo, a minha casa, já estava um pouquinho mais avançada, né? Já era no botão? Já era no botão e meu pai trocou um Fusca numa TV colorida e de controle remoto. Imagina, né? O estado desse Fusca. Não, cara. Mas era tão caro uma TV assim? É como quando surgiu a plasma aqui, sei lá, uns 15 pilas, era mais ou menos por aí, cara. É TV mesmo? Colorida com controle remoto. Foi. Caramba, não lembrava que valia tanta grana assim. Então, Alexandre, o Adolfo fala que ficava esperando três programas à noite. O primeiro era o Coquetel, o segundo era a Sala Especial e o terceiro, Emanuele, que realmente não está mais entre nós, né? Foi faleceu. De encontro ao Criador, ou a Nuvem de Enxofre, né? Porque a vida que essa moça levava realmente não deve estar num bom lugar. Mas enfim, na época onde cada casa tinha apenas uma televisão, e ele lembra aqui, Alexandre, que naquela época a pergunta quantas televisões você tem em casa era fator pra saber a sua faixa onde social. Onde você tava na pirâmide social. Exatamente. É verdade. Você tinha uma normal, tinha duas, opa. Eu, se me perguntassem, eu ia até responder. Aquelas pequenininhas de porteiro, que é rádio de TV. Sim. Eu contabilizava. Pra ver se eu subia um pouquinho. Então, voltando ao e-mail. Então, este era o problema, pois tinha que meus avós dormirem para eu assistir. E era aquele malabarismo entre assistir a TV e ver se não aparecia ninguém na sala, mão na giripoca e no seletor. Porque sem controle remoto é um problema mesmo, né, cara? Cara, é muito provável que ele se flagrava masturbando o controle remoto e dando mute na rua. E ele fala aqui também o seguinte, minha avó de 5 em 5 minutos ficava perguntando o que eu estava fazendo, pois tinha que dormir para acordar cedo no dia seguinte. Agora, o Adolfo está de parabéns pela concentração que ele conseguia manter. Imagina, ele ali olhando pra garota pêssego. Sim. E ali tá o seletor, a mão no seletor. A mão no seletor e a mão dele. E o ouvido lá, a avó tossindo. Meu filho, vem esvaziar o pinico. Que barulho é esse? De seletor e de outra coisa que eu não sei o que é. Tá comendo gelatina, meu filho. Cara, que concentração de parabéns, viu, Adolfo? Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias. E também no falecom@agenteem86.com.br vocês podem fazer sugestões de novos episódios. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Esse episódio, o Adolfo, que é o nosso colaborador aqui, ele tinha postado no Facebook um vídeo do Coquetel. E há muito tempo procuro alguma coisa, algum registro do Coquetel na internet, não tinha, aí do nada apareceu o último programa inteiro no YouTube. Vamos até colocar um link no nosso site para vocês conferirem. Que bacana. Sabe que esse programa tinha uma audiência absurda, né? Mas ele não durou muito, não. Ele foi apenas um ano. Por conta, sabe do quê? Dos protestos religiosos, das senhoras defensoras da moral e dos bons costumes. Protestavam bastante ali na frente do SBT. E enquanto isso, os maridos delas ficavam lá se masturbando com o Miele. A ouvinte Débora Pedrosa, ela nos diz que flagrou o irmão dela descascando o sabiá em frente à TV durante a transmissão do programa. Já o Dudu Soares, também nosso ouvinte, ele diz que quase petrificou o sofá da casa dele por conta das mulheres frutas.